Again. 79 passengers. Alternate is config. And we have 4 hours of endurance in requesting taxi, Avianca Brasilia 6321. Cross 9 Sudden, cross Avianca Brasil 6321. Your tax will be approved from May April by taxiway India and Alpha Charlie until all the point of the runway 10. And standing by to start your tax. Roger. 077, submantenha 360, vigilante. Vigilância 360. Salvador, boa tarde. É o Gol no 399. Qual a informação, Delta? Gol no 399, queira aguardar. Avianca Brasil 6321, start now your text. Want to join taxi Alpha, please contact tower frequency 118.6. Have a nice trip. 55, autorizado decolar, 160 graus, 109. Autorizado decolar, 10, bono 755. Sorry. Tome o rumo 105 e reporte visual com Paripe para prosseguir rotatória. Ok, interrompa na 110. 110. Salvador Departure, passare do 221, if possible, in coordination with the city center, direct heading to Barreiras. Clear. Passaredo 2231. Now clear to Barreiras. Passaredo 2231. Bruno 755, decolo 56, chame o controle. Agora o controle, boa. 2883325, passarei do 2231. Controle igual no 755. Boa tarde, submantenha 380, vigilância 355. Boa tarde, vendo 380, igual no 755. TAN 3190, velocidade indicada? 230 nós. Cabeceira deslocada 90 metros iniciais, autorizado pouso 170 graus, 139. Pouso autorizado, 6720. Autorizado descida até 2500 pés, produto Serra Vitor 366. Até 2500, direto 366, mantendo a velocidade igual no menos 2. TAN 3190, descida até o nível 050. Redução para 220 nós, informe com esta indicada. Redução para 220, tá. 3, 2, 3, 1, 0. Amador. Boa tarde, então, então 002, cruze 190 para 100 para Alagoinhas, informação Delta. 8002, desse mantém o 40, chegada a Bonf. Acione identificação em Salvador 1014. Gente, para 040, chegada a Bonf, então, identifica, tá, 8002. O 1925 autorizado a linha e manter. Tem manter 10, 925. Jet 6720 no solo 59, libera a direita, solo 1219. 219, graças. Solo, boa noite, Objeto 6720, ligou. Gol 1925, quando estiver a umas 20 milhas, 20 milhas de Salvador, poderia fazer um teste, se lembrar, em 1.18 decimal 95, para teste de futura frequência da torre? 1.18.95? Afirmativo, 1.18 decimal 95. Eu vou chamar você. Autorizado decolar, pista no zero, 170 graus, 079. Vai, Michel. 5, gol 1, 0, 7, até a volta. Certo. Cadê o gol no 399? Gol no 399, prossiga. A autorização para Congonhas? 360 já foi informado a respeito, está aguardando o retorno. 360, ok, aguarde. Avianca 631, clear line up and maintain. Line up and maintain, Avianca Brasília 631. Rotatória. Passa para novo, quanto para o outro. Antes eu tenho que deixar esse trecho aí nele, ok? Ok, sim. Gol no 925, decolou aos 01, chame o controle em 1 no 9.80. 98, daqui a pouco eu faço o teste, sai em 1885? 1895. 1895, falou. Gol no 755, suba ao 380 e chame Recife agora, 1288, alterne no 3325. 288, 133. Sim, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Controle, boa tarde. O gol 925, passar 2000 na sua escuta. 925, subiu 360, vigilante. 36, subindo. Redução 170 nós. Vai seguir Boeing 737 da Gol 6 milhas à frente, 2 horas. Positivo. TAM 3190 vai interceptar o curso do localizador, direita para o 70070, desse mantém a 2000, livre LS. 70 para 2000, livre LS 3190. Gol no 399, ponto para 4. Passa, senhor. 399, está autorizado 360 para Congonhas pela Upper Whisky 58. Saída agora, extensão Gonza, curva direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle 119, decimal 8, transponder 5523. Prossiga. Localizador, 3190. Ciente, inicie redução para aproximação, está seguindo o tráfego à frente, meia dúzia de milhas. Transponder 5527, gol no 399. 186, gol no menos 2. Está correto o seu cotejamento. Está autorizado também para o feedback. Chame para o táxi. O gol no 399. Precisa que o senhor confirme a transição que eu não entendi. É Gore, transição? Gore, transição Gonza. Gore, transição Gonza. E Salvador, boa tarde. Gol no menos 2. Sinal, pista no 0, baixada e travada. Cheque o trem, já checou, aguarda autorização de pouso, cabeceira deslocada 90 metros. Certo, chegou o número 2. Avianca 6321, Airborne 05, contact Salvador, approach control 109.8. Aqui, né? Avianca Brasilia 6321 is with you on the Gold departure. Oxenamia 321 no climb, vem muito tempo, flight level 380, Avianca 6321. Okay, 380 for Avianca Brasilia 6321. Botão e traseira 02 está abrindo um pouquinho para a esquerda, senhor. 10 graus. Para evitar uma formação depois de bom. Livre, desvio, reporte ao término, para apelo. Informará para o ADP, botão e traseira 02, obrigado. Salvador, o gol 925. Siga. Por favor, o teste é para fazer na frequência 1895, senhor? Tem um teste aí para fazer na 1895, a torre, solicitou? Afirmativo. Mas eu tô chamando a torre lá, não me responde, não. Bem provavelmente eles não estão copiando em virtude da deficiência mesmo da frequência. Obrigado, chame Recife em 1288 ao término 3325. 288, obrigado. 288 ao término 3325. 3325. Dan 3190, torre 1186. 86, boa. Boa, o meu Tango Fox, torre 1186. Tá, 3190, ciente, chame passando Simbra. O Salvador recebe o gol 925. 5x5, né? Na frequência 1.8.6. O controle já me informou que o senhor fez o teste em 1.8.95 e nós não recebemos. Estou na escuta naquela frequência também, mas acredito que nesse setor aí ela não está pegando, não. Pois é, eu já fiz várias chamadas a vocês, 95. Agora estou passando 17 mil a 25 milhas. Tá, ok. Muito obrigado aí. Não está funcionando nesse setor aí, não. Nessa altitude, não. Obrigado, hein? Passa. Então, 8002, desse mantenha 2000 livre LS, reporte final. 2000, apostelo e reportar a final. Autorizado, pouso 190 graus, 13 nós. Livre pouso, pista no zero, voo no meio, 2. Sapatango Romeu Tango Fox. Possivelmente estará numa situação de pouso simultâneo. Reporte a 4 milhas para possível 360 pela esquerda. Tanto, Porém, na 10 tem um Airbus da TAM como número 2, um Boeing da Gol como número 1, na final de duas, uma milha e meia, e um terceiro tráfego também Airbus da TAM. Se preferir, deverá aguardar um pouco para pousar, ingressará na perna do vento e aguardará para girar base da 10. Romeu, Tango Fox. Autorizado, 2000. Obrigado. TAM 3190, ciente, aguarde autorização de pouso. Façam 290 graus pela esquerda e chame na final da 17. Bom, agora para o esquerdo, vou passar a frente. Romeu no 2, no solo 10, libera a direita, solo no 219. Direito, 219, agora no meio no 2. Salvador, boa tarde, voo número 2, livre para o nosso escudo. 3325. Ok, primary 128.8, secondary 13325, Avianca Brasilia, 6321. Idish. Depois, 390. Pista livre, autorizado pouso, 190 graus, 139. TAM 3190. Autorizado Guarulhos, nível 3, 40, autorizado 50, saída da El Guinness, curva direita, TAM 310. Controle Salvador 198 e o transponder 5533, TAM 317, está pronto para puxar também. Queira aguardar. Aguardando. Solo Salvador, gol no 62, livrou. Cliente, gol número 2, avistado, livre táxi, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, gol número 2. Solo gol no 399, está pronto o táxi com POB de 139, Altena Galeão, 4 horas e 15 minutos de autonomia. Aproximadamente de Sintra. Um no 0, quando ingressar na Alfa, torre 1 no 8, decimal 62. Índia, Alfa, Charlie, Pan espera da 10, quando ingressar na Alfa, 118.62, agora no 399. Afirmo. Tiver condições de agilizar, tamo Fox. E 2. 1-1-8 também, obrigado, boa tarde. 2, libera a direita, solo 1-2-1-9. Libera a direita, solo, TAM 3190. Ingressar pela Índia, o senhor inicia o pushback, ok? 937, ingressar na Índia, inicia o pushback. 1-5. No desse, mantém 40, aciona identificação. 040, identificado, 601 no gol. Aguarde autorização de pouso, informação de tráfego, Papa Alfa 34, Seneca, 2 milhas e meia, final da pista 17. Aguarde autorização de pouso, TAM 8002. Gente, temos um tráfego aí na a nossa esquerda, não fica legal. Papa Tango Romeu, Tango Fox, cheque o trem, autorizado pouso na 17, 170 graus, 109. Ah, boa. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 399, põe espera da 10. Gol no 399, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 399, gol. 2, até a 2 Juliette, autorizado o ataque. E a Alfa, TAM 3190. Para a Alfa. Sente. Tipo 54 no 5, pronto para a cópia? Pronto, 54 no 5. Pronto. 35415 está autorizado nível 120 para Ilhéus pela aerovia Golfo 677 para a saída Coral com curva direita após a decolagem. A pista em uso é 1-0, a frequência do controle 119.8. Seu transponder é o 5543, 35415. Autorizado Ilhéus 120, decolando da 10, curva à direita, abertura Coral, transponder 5543, controle 190. Afirmo. Noite 002, cabeceira deslocada 90 metros iniciais, autorizado pouso 160 graus 09 nós. Livre pouso, confirma vento 160 com 10? 180 nós. Obrigado, 180 com 10 e autorizado pouso na 10, ciente da cabeceira deslocada, TAM 8002. Papa Tango Romeu, Tango Fox, no Solos 15, local de estacionamento. Libere à esquerda, taxiway Lima e mantenha, chame o Solo em 121.9. No 06, aguarde só um instante. Guardando. 3190, pode ingressar via Índia? Não entendi quem chamou que pode ingressar via Índia. 3190. Aguarde só um instante. Aguarde a nossa escuta. Romil, Tango Fox, só um instante. Voltando 3175. Chega. Ok, se eu manter a posição, vou ingressar com a aeronave da sua companhia pro portão 2, ok? Vai manter a posição, 3175. Voltando 3190. Mas escuta, se ele estiver finalizando a partida, Torre, não tem problema, a gente aguarda ele iniciar. Ok, o TAM 3175 já finalizou, está pronto para iniciar? O 3175 então para o táxi 130 a bordo, 4:05 até na Galeão. No Solo aos 1:06, livre táxi à direita, Solo 121.9. O Livradas 19, TAM 8002, grato. Índia Alfa Charlie, na Charlie, TAM Torre 18. Afirmo. Ao meu Tango Fox Trot, prossiga. Paulo Salvador, boa noite, TAM 308002, levando o taxiway Fox Trot. Ingresse na Alfa e mantenha a posição. Ingresse na Alfa e mantenha a posição, TAM 8002. Prod Bonst, com 1609, solicita execução do RNAVE 10. Olá, 150 graus, 109. Prisão de decolagem da 10, gol no 309. Espelo, Prod 366, descida para 2500. Até o 40, Prod Pelo, após Espelo 366, gol 609. Webjet 6720, aguarde a autorização para o Galeão. Botão 8002, mantenha a posição antes da taxa Juliette. Prossiga na Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, TAM 3002. Gol no 399, decola aos 18, chame o controle, boa noite. Controle 198, gol no 399, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, gol no 399. Autorizado, alinhar e decolar, estão no 0, 140 graus, 079. Nem decola, estou no 0, só 3, 1, 7. Guarda vai ser autorizado. Grato, aguardando. 3, subindo para o 360, gol no 399. Para puxar o estacionamento. Aguarde 354 no 5. Aguarde para mim. Ponte 002, continue seu táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o Uno, Uno, 8002. Afirmo. Tá 3567, inicia o pushback agora no 612. Inicia o pushback no 612, chamará para o táxi 3567. Afirmo. Tá 3175, decola os 22, chama o controle. Chamará o controle 3175. Controle Salvador, boa noite. Tá 3175, transfere da Eldiner. Bom dia. Web 672 está autorizado 340 para o Galeão pela Upper Zulu 14. Previsto saída da El Transição Blast com curva à direita após a decolagem. Pista em uso no zero, a frequência do controle 119.3, pressão 119.8. Seu transponder é o 5552 Web 6720. Zero Galeão 340, Upper Zulu 14, decola da 10, curva direita da El Blast. Controle 198, transponda 5552, 6720. Afirmo. O Trip pode vir para o pushback. O Trip 54 no 5, afirmo. Autorizado o pushback agora.